não mede o meu sucesso, nem o meu fracasso, mas a minha fidelidade em continuar a voltar pra ti. Teu amor me persegue.